Saída Aron, tradução frota, sua nível 370. 370 Aron frota, confirmando até a proa até 3000, depósito de frota. Autorizado, curva direita agora para Aronta 3858. Direita para Aron, 3858. Seja autorizado a alinhar e decolar, o vento é de 220 com 7 nós. Livre alinhar e decolar, então 3152. Boa noite. Sinal 35 graus, boa noite. Salvador, boa noite. 3152. 3152, contato radar na decolagem, saída Aron, transição Melim, voo nível 330. 330, não, 3152. Zona 52 está restrito ao nível 310. 310 restrito, tá? 310. Paulo, boa noite, vamos 604, informação isso. 604, torre 1816, decota. 286. Salvador, boa noite, voo 604, formação isso. 604, boa noite, Fortaleza 370, prepare a saída Aron, transição frote, guarde cópia, voo no 604. Aron, frote, escuta, obrigado. Sami Centro Recife, na frequência 12085, a Ternião 2545, está 3858. 2085-2545-3858. Luno 604.4. Fortaleza 370, peso Luno 9, decola da pista 28. Como tecido a saída Aron, transição frota com decolagem, com curva direita após a decolagem, da 28. A frequência do controle salvadora em 119.35. Seu transponder 5120, gol no 604. Transponder Obrigado, Fortaleza, 370, Apesulo 19, Aron, frote, decolada 28, curva direita. Controle, sinal 355120, com o 1604. Fome pronto para puxar o estacionamento, qual é o seu portão? Portão 2. Portão 2, eu puxo pronto para puxar o 604. Prato. São 3152, chame o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5-8-1-2-5-4-5. 1889, posição 5. Autorizado, repórter táxi 1889. Reforço para 1889.

Salvador, muito boa noite, Santa 3605, na sua escuta, cruzo 190 para 150, assim que está o Buick. Santa 3605, ação de identificação, autorizado voar na proa de Cari, para interceptar a chegada a Cari, desça para 12.000 pés, ajuste no 016, Santa 3605. Direto Cari 2.000 com 1.000 e com 016, Santa 3305. Web 6747340 Guarulhos. Portão 2, está autorizado, reporte táxi no 604. 604. 747, passe para 118, meia dúzia, aguarde cópia. Eu estou me aguardando, tem a saída, senhor? Também. Você tem a saída aí, prevista? Para Guarulhos, a saída será a Gole, Eval, Gonza, depois da posição Gonza, voará direto à posição Eudes. Valeu, obrigado. Jogou 1889 para o saco, 141 a bordo, 4 e 12 em alterna cabina. Saco autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 28, reporte pronto para decolagem 1889. Juliette Alfa, cabineira 28, 1889. 1076, informação Whisky 210, Bron 50, Prodigiona. Gono 076, sua notificação, autorizado chegada a CARI, desça a via para nível 050, Gono 076. Sente, via CARI até o 50, Gol 1076. Salvador, Gol 604 para o táxi, eu pedi 134, autonomia de 3:30, Altena Recife. Gol 604, sente, está autorizado o táxi, ingresse à sua direita, Alfa, siga o tráfego da companhia, cruze pronto, ponto de espera 28, 604. Direita, Alfa, sai companhia, vai cruzar pronto, ponto de espera 28, 604. Indicação, contato radar 70 milhas nordeste de Salvador, autorizado chegada IPIT, retorno ideal descida. Chegada IPIT identificou, chamará a ideal descida 5515. Seu transponder 5117, o objeto 6747. 6747 autorizado 340 Guarulhos, é por isso que 50 cola 28, vai levar o Gonja, depois de eu, 1935 controle 5117 transponder 6747. Informe pronto para o posicionamento 6747. Tana 4 pronto, posicionamento. Coordeno com a equipe de solo, sem aeronave da Gol liberar a retaguarda, pode executar o push, informe táxi 6747. Já táxi 6747. Já liberou. Valeu, obrigado. Na 3305, abaixo cara é autorizado ILS do Lula da pista 28, desde para 2000 pés, ajustando 06, reporte estabilizado. Abaixo cara é autorizado ILS, vou reportar estabilizado 3305, obrigado. Page Carnival, Fogo 7150. Espero ter acertado a chegada do Pico. Torre Salvador, gol 889, ponte terra da 28. Frisada alinhar e decolar, da 28, 230 graus, com intensidade 5 nós. O gol no 889. Além decola, 28, gol 889. Bom voo, Zemar. Para o táxi, 767-47-145-3 e 4 horas, galeão. Táxi autorizado, ponto de espera 28, apoio pronto para decolagem, Webjet 6747. Ponto de espera vai chamar o Web 6747. Zero sete meia, desça para 3000 pés, ajuste 10 16, gol no 076. 3016, 076. Da Colos 35, chame controle em 11935, boa noite. Nove, contato radar na decolagem, programa nível de voo 400 na saída Gole. Na Gole, 400-889. Decolar o vento 220 com 5 nós. Vem decola 28, gol no 604. Fono 076, desça para 12.000 pés. Ajuste permanente 10 no meio, autorizado LS do Lula 28, reporte estabilizado, gol no 076. Em 2016, a pantalha estável, gol no 076. Utilizando o LS da Zulu, ao 28, da 3305. Da 3305, completo final LS, aumentou e 1 no 8, decimal 6. 76, obrigado. De 5515, redução de velocidade para 2309. Desse mantém a nível 040. 2309, nível 040, ciente, 35515. Decolou os 39, chame o controle 81935, boa noite. Boa noite, papo. Controle Salvador, voo no 604, decolando Santa Boa, cruzando Indica. Voo no 604, contato radar na decolagem, suba nível 370 na saída Aron. Exato, 28, 230 graus com 5 nós, então 3305. De boa, do que está 3305. Sim, vai com 38 da companhia. De 5515, alteração para sequenciamento, curva esquerda pro A200, limitado pelo curso do localizador. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 635515. 5515, descendo para 2.000 pés, esquerda para 200, limite localizador. 5515 vai ajustar 1.016. Trip 5515, reduzindo a velocidade para 170 nós. Sim. 1889, São Pedro Recife, 1288, alternando 3325, gol 1889. Maravilha, obrigado. Airbus que está aí próxima à cabeceira, para a base da TAM, ali mantém. Ali mantém a base da TAM, é 6747. 076, completo sim.